Olá, Deus é eterno. Deus, na sua eternidade, não é só que ele não tem começo e nem fim, Deus não nasceu e não morre, mas na verdade Deus está além do tempo, Deus não está sujeito ao tempo. Entretanto, Deus criou o tempo para determinadas finalidades dentro da sua sabedoria. E dentre muitas e muitas coisas que a gente poderia falar sobre o tempo, porque Deus criou, é como Deus utiliza o tempo, o fato é que Deus ajustou cada parte do seu plano para ser cumprida numa determinada época, numa data específica, com dia, com hora, tudo certinho, e do modo como ele estabeleceu. Deus estabeleceu tudo isso. E portanto, o tempo de Deus é o tempo que verdadeiramente importa. O tempo de Deus, que evidentemente extrapola o tempo que nós conhecemos, mas ainda assim inclui o tempo que nós conhecemos. Desculpa, não quero complicar muito, mas essa é a questão. Existe o tempo que nós conhecemos, o tempo, o calendário, o relógio, etc. E esse tempo, ele foi, vamos dizer assim, descoberto pelo homem. O homem conseguiu entender essa parte do tempo, mas existem outras questões do tempo que escapam ao entendimento do homem, ainda mais aquelas que vão além do tempo. Ou seja, depois que tudo terminar e houver uma eternidade, e antes de tudo começar, o homem não tem capacidade para lidar com isso. Aliás, o homem não tem capacidade para se adequar ao fato de que Deus tem esse controle absoluto. O homem tem muita dificuldade para lidar com isso. É preciso ter um relacionamento correto com ele, é preciso ter intimidade com ele para que esse entendimento possa acontecer, possa existir. Bom, estamos aqui acompanhando a nação de Judá, o reino de Judá, e as advertências, os ensinos, os conselhos que Deus dá por meio de Isaías a esse povo, o povo de Jerusalém, os líderes especialmente, os líderes religiosos, governantes ali. E Deus tem transmitido muitas coisas neste livro que nós estamos vendo. Deus transmitiu no passado, né? Nós é que estamos vendo agora. E o que nós, entre outras coisas, pudemos ver é que o pessoal de Judá lá perdeu a perspectiva do tempo de Deus. Ou seja, como e quando Deus faz as coisas. Isaías vem sistematicamente mostrando questões a respeito do tempo de Deus. O fato é que eles, por não entender o tempo de Deus, buscavam as suas próprias soluções, soluções humanas, como alternativa para enfrentar as ameaças que eles vinham sofrendo, especialmente aqui nesse contexto da Assíria, país que vinha agora dominando ali, que já vinha na rota de ataque a Judá. O fato é que Deus continuou transmitindo ensinos importantes, coisas importantes que eles precisavam aprender. Então nós estamos no capítulo 30 de Isaías e nós vamos continuar a leitura hoje a partir do versículo 18 e vamos até o 24. Nós havíamos visto no contexto aqui, né, a ideia de que Judá havia, digamos, semeado problemas e estava colhendo as tempestades, né? Nós pudemos ver isso. Então, esse contudo que começa aqui, este versículo, tem a ver com isso, com essa situação caótica que Judá vivia e ainda iria viver, né? Contudo, O texto começa dizendo: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcada e pá. O que nós vemos nesse texto é o hoje e o amanhã de Deus. Do ponto de vista humano, sempre há um tempo de espera em relação ao que Deus fará e quando ele fará. No caso de Judá, eles tinham que entender isso, que havia um tempo de espera. Quanto tempo? Pois é, veja só. O texto nos mostra que enquanto eles esperavam, e esse que é o foco aqui, não é quando, mas é o que você faz enquanto espera. Enquanto eles esperavam, em primeiro lugar, o fato é que eles passariam por aflições. O versículo 20, na primeira parte dele, diz o seguinte: embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição. Pão e água são sinônimos de subsistência mínima. Mas aqui, pão e água da aflição. Nos nossos dias, a gente tem um dito popular: comer o pão que o diabo amassou. É mais ou menos nessa linha de estar passando por maus bocados, por maus momentos. O texto diz que Deus deu essas aflições para eles. E nós já falamos muito sobre isso, sobre as disciplinas que vieram, estavam vindo nesse momento e ainda viriam mais sobre todo Israel e agora especialmente o reino de Judá. E eles tinham que ter essa perspectiva correta. Eles tinham que entender que a justiça de Deus, ela tem um lado que é disciplina, ela tem um lado que é punição e o outro lado é bênção. A justiça de Deus funciona assim: ele pune, ele abençoa, ele pune quem é devido punir, e ele abençoa quem é devido abençoar, a quem é devido abençoar. O fato é que enquanto eles esperavam, porque esse era um tempo de aflições, esse tempo não iria passar tão já. Ele era um tempo determinado por Deus, era um tempo estabelecido por Deus, não era um tempo aleatório. As aflições, elas não vinham sem qualquer motivo e elas também não duravam o tempo indeterminado. Do ponto de vista do homem, sim, o homem gostaria que fosse menos. O homem sempre espera que as aflições durem o menor prazo possível. Nós queremos isso, não queremos passar por aflições. E, diga-se de passagem, os falsos profetas, os falsos mestres, geralmente vão dizer, não, isso aí não é nada, isso aí vai acabar logo, isso aí vai passar. E geralmente desviam a atenção do fato de que existe uma disciplina em curso. Existem punições em curso, elas estão acontecendo ali, e o fato é que elas não iriam passar tão já. Há um tempo de espera. E nessa espera as aflições continuariam. Mas eles deveriam confiar, eles deveriam primeiramente compreender e crer que as aflições tinham esse tempo determinado, esse tempo estabelecido por Deus para terminar. Quando Deus disser chega, é porque chegou ao fim. E Deus não vai estabelecer isso no meio dos acontecimentos. Ele já estabeleceu isso. Senão o plano dele estaria sempre sujeito a alterações e aquilo que os homens fazem ou deixam de fazer. Isso seria desastroso. E claro que não é assim. Eles precisavam confiar enquanto esperavam. Enquanto a aflição estivesse durando, eles deveriam saber como esperar. O fato é que eles tinham dificuldades em confiar em Deus. Isso a gente já tem constatado. Isaías já falou tanto sobre isso. O fato também é que o texto aqui fala de súplicas que eles um dia farão. Mas eles nunca fizeram súplicas a Deus? Sim, eles sempre fizeram súplicas a Deus. Na hora do aperto, no momento em que se viam debaixo de grandes opressões, eles clamavam, eles suplicavam. E você vê na Escritura várias vezes Deus então dizendo que ouviu aquela súplica, ouviu aquele choro, e que ele viu, ele enxergou aquelas aflições e que ele resolveu então agir e interferir, livrá-los. E claro que isso tudo aconteceu dentro daquilo que Deus havia designado. Mas acontece o seguinte, essas súplicas eram súplicas momentâneas, eram súplicas que tinham em vista o livramento em si. É muito diferente quando você suplica algo perante Deus, quando você chora diante dele, consciente de que você não é a pessoa que não merece passar por aflições. A gente tem que ter em mente alguns ou vários salmos de Davi em que ele, a primeira coisa que ele faz é admitir, olha, eu não sou lá grande coisa, vamos dizer assim, parafraseando aqui Davi, eu não sou grande coisa, mas eu preciso da tua misericórdia, Senhor, me ajuda. Eu acho que é mais ou menos por aí a ideia daquilo que se deve, como se deve colocar diante de Deus. É isso que eles não faziam. O livro de Juízes é bem didático, ele ensina muito nesse ponto, né? Eles choravam desesperados, Deus enviava um libertador, esse libertador conseguia livrá-los das mãos dos inimigos, eles se alegravam, comemoravam, E logo mais eles já estavam pecando, vinham outros inimigos, eles clamavam de novo, e Deus enviava outro libertador, e a coisa seguiu assim, por décadas. E na verdade ali é como se fosse um concentrado da história mais ampla, de Israel como um todo, incluindo Judá. Essa ideia de súplicas inconstantes, e não enraizadas na pessoa a quem você está suplicando, não voltadas para um relacionamento, não buscando esse relacionamento, não buscando se aproximar verdadeiramente de Deus, mas procurando apenas o livramento. De alguma maneira, Deus, na sua misericórdia, ele foi livrando o povo, livrando, livrando. E o fato é que ele continuou fazendo isso e continuará fazendo isso. Olhando para nós, que não somos o povo de Judá, importante a gente sempre verificar onde estão as diferenças e as similaridades. Não há promessa de livramento total nesta vida, não há. Não há. Existem os livramentos que nós podemos notar a cada instante. Deus nos livra de tantas coisas. Mas não podemos esquecer das palavras de Jesus. Neste mundo, vocês passarão por aflições, faz parte dessa vida, faz parte da realidade desse mundo. E como o texto diz ali, felizes os que esperam, Isaías está dizendo, felizes os que confiam, felizes aqueles que olham lá para frente e têm a perspectiva correta, sabem que esse tempo é um tempo de aflição. Isso era verdade lá para Judá e é verdade para nós também. Por outro lado, infelizes os que não confiam. Eles estão com seus olhos nos problemas, nas aflições, e quando clamam a Deus, clamam só para pedir socorro, só para serem curados, só para obterem uma vantagem financeira, quando eles talvez estejam com essa dificuldade, conseguir um emprego, conseguir um bom negócio aqui, ali, enfim, conseguir soluções, resultados. Infelizes são essas pessoas que não esperam verdadeiramente em Deus. Não que nós não vamos pedir, não que nós não vamos clamar, suplicar, mas como estamos suplicando e o que de fato queremos. Quando clamamos. Se tem o tempo da espera, tem o tempo da bênção. Que bom que Deus tem o tempo da bênção. O amanhã de Deus. O versículo 19 diz que povo de Sião, povo de Jerusalém, você não vai chorar mais. Você não vai chorar mais. Tem muitas coisas aqui que dizem respeito a uma alegria, a uma série de coisas que eles deixariam de fazer, como praticar a idolatria, por exemplo. E nós sabemos que parcialmente isso aconteceu quando eles retornaram do cativeiro babilônico. Eles abandonaram de fato, em grande parte, a idolatria, de modo que não se ouvia falar mais sobre esse problema. Não que ele tenha acabado. Bem, e só fazendo aqui uma ponte já direta para os nossos dias, se você olhar para o que é o judaísmo hoje, você vai perceber que a idolatria está sim presente. Em formas variadas, a maioria delas bastante disfarçadas até, mas o fato é que ela está presente. E o texto fala de coisas muito interessantes. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro? Vai ser uma súplica honesta, uma súplica por ele. Eles estarão desejosos de Deus. Eles irão quererão o seu Deus, o seu Messias, que esteve aqui já. Mas, como o próprio Isaías vai dizer lá no capítulo 53, nenhuma aparência boa foi notada nele, nada que os atraísse foi achado nele. Mas ele esteve, ele se manifestou, ele ensinou. O texto aqui fala que ele vai ensinar. Jesus ensinou. Jesus foi um mestre legítimo entre o povo. Mas se você for olhar para os evangelhos e o começo do livro de Atos, você vai ver que poucos o seguiram dentre toda a nação de Israel, uma minoria. Mas o cumprimento pleno dessa promessa, esse tempo de bênção, ele fala de um tempo em que ele vai se manifestar. E claro que essa primeira manifestação foi a gente não pode dizer uma amostra, porque ele esteve aqui, visível, palpável, mas não para cumprir todas as promessas. O cumprimento pleno será lá no futuro. E novamente, aí sim eles vão clamar de fato. Deus vai derramar neles o chamado espírito de súplicas. E assim, movidos por Deus, tocados por Deus, eles irão suplicar de uma forma como nunca antes eles fizeram. Eles vão desejar, de fato, a presença de Deus. Não apenas se livrar de problemas. Não apenas uma solução imediatista. Mas eles desejarão isso de fato. Desejarão, de fato, serem ensinados. De fato, eles vão ser ensinados e vão seguir de forma obediente, de forma sincera, de forma honesta, aquilo que o Messias transmitirá a eles. Já vimos outros textos em Isaías também falando sobre esse papel de Jesus lá no futuro, sendo o verdadeiro ensinador do seu povo, verdadeiro mestre. E aí sim eles vão abandonar completamente a idolatria. Não vai mais se ouvir falar de modo algum de que um israelita vai se dobrar diante de uma imagem. Eles vão se livrar totalmente. E aqui fala de ídolos valiosos, de ouro, de prata. É algo que vai ser custoso se desfazer em termos financeiros, mas eles não vão olhar para isso. Eles querem de fato obedecer, querem seguir de fato a Deus. Dessa vez sim, isso vai acontecer. É o tempo da bênção, e por ser o tempo da bênção, eles vão receber a prosperidade das mãos de Deus. Aí sim, a verdadeira prosperidade virá. Por quê? Porque os termos condicionais da aliança finalmente serão cumpridos. O melhor das alianças, a gente pode dizer, né? Aqueles termos condicionais que dependem da obediência do povo, mas eles vão obedecer. Percebe? Então as alianças farão sentido. E que pena que algumas teologias, as teologias aliancistas, fazem isso, pegam esse texto e trazem para os dias de hoje. E onde é que fica essa questão? Aqui está falando que é o povo de Sião, está falando que é o povo de Jerusalém, está falando de terra, não tem nada a ver com o ambiente celestial aqui. fala de animais, fala de plantações, de fartura. Deus vai abençoar para que haja suprimento, para que a terra seja plenamente suprida. E o povo de Israel vai experimentar isso de forma muito particular, muito especial, e vão se alegrar nessa nova realidade que eles estarão vivendo. Eles submetidos a Deus, Deus abençoando, e todo mundo celebrando esse novo mundo que virá. As promessas aguardam o tempo e as condições para serem cumpridas. É só isso. Quando Deus disser é agora, vai ser. E esse tempo ele já determinou. As promessas estão aguardando. As situações, as circunstâncias só vão acontecer quando ele determinar, mas elas vão acontecer. Judá está inserido nisso. Judá deveria crer nisso naquele tempo. Judá deveria crer nisso nas gerações seguintes. Judá deveria crer nisso hoje. Mas quanta distorção tem acontecido, quanta coisa errada tem sido ensinada para esse povo. Deus tenha misericórdia. E nós? Nós também aguardamos o tempo da bênção. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, olha o que Paulo diz. Se somos filhos, então somos herdeiros. Está falando aqui da nossa adoção por parte de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que coisa, hein? A identificação com Cristo nos leva a uma vida de sofrimento, porque é uma participação nos sofrimentos de Cristo. Muitos evangélicos por aí não têm a menor ideia do que esse texto está dizendo, porque é um evangelho triunfalista, um evangelho imediatista, um evangelho de oba-oba. Mas nós que de fato estamos identificados com Cristo somos co-herdeiros. Completando essa ideia, olha o texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13. Portanto, lembrem-se, está falando aqui a um grupo de pessoas que não eram israelitas, eram gentios, né? Uma igreja lá na cidade de Éfeso. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois. Aqui os dois é gentios e israelitas, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Somos co-herdeiros com Cristo, embora originalmente a gente não tivesse nada a ver com as alianças que Deus estabeleceu com eles. Então nós pegamos uma carona, vamos dizer assim. Deus nos colocou nesse banco de carona. Embora alianças específicas para eles continuam sendo específicas para eles, nós nos beneficiamos de um futuro abençoado que Deus estabeleceu para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam nele, porque o dia das bênçãos chegará para nós também. O que nós precisamos é, olhando para esse texto, ter em mente que as aflições fazem parte dessa vida. Não podemos perder essa perspectiva e adotar a perspectiva do mundo. Nós temos que proclamar, em função disso, um evangelho realista. Ainda mais porque as pessoas estão contaminadas com essas pregações imediatistas, essas pregações de soluções para os problemas das pessoas, curativos espirituais. E claro, nós mesmos devemos esperar em Deus, esperar nele, pelo cumprimento das suas promessas. E assim suportarmos as aflições. As aflições que fazem parte dessa vida, mas fazermos isso com esperança. Esperar em Deus. E essa esperança, o texto diz, essa esperança faz de nós pessoas felizes. Parece uma coisa sem sentido, mas faz todo o sentido. Esse tipo de felicidade de que Isaías está falando aqui, a felicidade que Jesus fala nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, é esse tipo de felicidade que importa. Não a felicidade barata, superficial, artificial, demagógica, que o mundo busca, que o mundo proclama, que o mundo vende, mas a felicidade real, concreta, substanciosa, substancial, melhor dizendo, né? Que tem substância, que procede da fé. Que Deus nos ajude a esperar, confiar, suportar, tendo em conta que Deus controla o hoje, Ele controla o ontem, Ele controla o amanhã, tendo em mente que existe o tempo de espera, existe o tempo da bênção. Deus abençoe você, tenha uma boa semana.